Qual o significado de ala por ala desde o passado até o carnaval do Trindade? Mas em matéria de visual, também muito linda, Unidas de São João. Uma escola candidata que vai também causar séria preocupação para os membros da comissão julgadora, que terão que decidir entre Unidos de São Domingos e Unidos de São João. Essa é a sua Rádio Clube de Itajaí, a mais popular, falando desde a praça da Passarela Zuma, Avenida Marcos Roda. Fala, Schroeder!